Pomodoro 2630. Prossiga. Ok, na subida Árvore Lefa, a gente não cumpre a restrição aí de, do SL100 a 15 milhas do Delta Mike Echo Salvador. A gente não cumpre porque encerrou. De qualquer forma, eu vou passar para o controle. Caso não haja tráfego no terminal, ele autorizou a subida grátis. Ok, obrigado. Luna 255, sala 39, direita, sala 1, 219, bom dia. 219, direita, bom dia. Passador, passando com 964, 560, 560, Boston. Gol 964, Salvador. Ajuste agora no zero do meia, desça para 4000, direto do Luna. 4000, 562 de Luna, 964. Bom dia, 08, Salvador, aciona identificação, Royaman, chegada man, pista 10, ajuste 106. Agora, a man, chegada man, ajuste 106. Bom dia, 08, contato estabelecido, azimuth 315, 45 milhas, cara. Suba restrito nível 340, câmbio. Suba restrito 340, tá? 3193. Positivo, instrução do centro de controle de ar. Positivo, restrito 340. Salvador, Salvador, boa tarde, do 1164, se tiver informação ótima. Do 1164, controle, ajuste no 096, desça para 5000 e vou direto do Duna para o ILS. 5000, Duna ILS, do 1164. Azul 2788, chame Recife, frequência 1685. 1285, 2788. Botando o instalador, guardião 08, 08, desça para 5.000, está? Descerá para 5.000, 08. São 3193, passa nível 150, chame Recife, 125, 1, cadê? Recife, 125, 1, boa tarde, 3593, 1, 93. Boa. Quanto controle, Salvador Oscar Juliette, entrou no localizador. Tiente, 3 milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame a torre 1895, caminho. Vai checar o trem, vai chamar a torre 1895, muito obrigado, bom trabalho. Senhor. Boa! Salvador, muito boa tarde, Papatango Oscar Juliette X-Ray, ainda comprei em cima, tá no ILS visual, no externo solicita cancelamento, prosseguir para 17. Gente, o Oscar Juliette X-Ray, reporte para cancelamento. Vai reportar, Oscar Juliette X-Ray. Oscar Juliette X-Ray passando externo, solicito cancelamento, prosseguir com base pela direita 17. Selecionada no segundo meio, fazer 3, base pela direita utilizada, reporte final na 7, o hotel Juliette X-Ray. Reporta final da 17, Oscar Juliette X-Ray. Juliette X-Ray, avistado, pouso autorizado no 7, 2, 1, 4, 0, grau, 5, 9. Livre pouso no 7, Oscar Juliette X-Ray. Água Tirsa, sem restrições para 2000. Gol 1164, passa por IPEPA, Tirsa, sem restrições para 3000. Registro para 3.000, 1964 para 2.000, 1164 para 3.000. 0 Salvador, adiça para 6.000, ajuste 1.0.6, chegada mais. 6.000, 1.0.6, quantidade de condenar mais de 8.000. O número 4 para pouso, o senhor vai seguir muito provavelmente um Charlie 208, é bem mais lento que a sua aeronave, logo antes da chegada. passando a mão, Guardião 08. Quente, Guardião. O 964, está 19 milhas para a dona, autorizado em LF. É, entendeu, autorizado em LF, então 0964. Positivo. Padrão 08, desça, sem restrições para 2000. Sem restrições para 2000, 08. Gol 1164, número 2 para pouso, velocidade 220. Seguirá um Charlie 208. Check, é 2 para 220, nós, gol 964. O seu número 320 está autorizado em TAP número 4. Seguirá um Boeing 737 da Gol. Gente, TAP como número 4, o 737 é esse que está na nossa 12 horas aqui, 25 milhas? Você tem uma aeronave na sua posição de 11 horas a 24 milhas, passando 9.800 com o transponder acionado 4307. E descida para 3 mil pés. Câmbio. Afirmativo, esse não é o gol então. Vai no Salvador. É, esse é o gol. Ah, isso. Gol 1164, vetoração, esquerda proa 020, falha de comunicações, foi para Simbra, magnética 120, câmbio. Check, esquerda 020, a magnética então 02 para Simbra, inbound 164, na Gol. No Omega 320, desça para 4000. 4000 no 096-6320, Xané. Padrão 08, vetoração, direita 150 para o localizador, chame estabilizado. Direita 150 para o localizador, localize, padrão 08. Seu número 6320, vetoração, esquerda, proa 035, número 4 para pouso. Fala de comunicações, Rui Simbra, magnética 120. Esquerda 035, caso de falha, Simbra, limitado magnético 120, Salvador 6320. Três, oito, zero, cinco. Os sete, acionamento, Hotel Cheney Park, São 3205. Autoridade, chamada para o táxi. Da 10964. 1964, Duna, localizador e aproximação, checa trem, torre 11895. 1895, pega. Sérgio, gol 964, final da 10. Gol 964, boa tarde. Localizador pouso, pista 10, ventura 20 graus, 5 anões. Pouso 10, 964. Gol 1164, direita 070. Próximo vetor será para interceptar o localizador. Direita 070, aguardando o vetor final. Gol 964. Cabo de Santa Leste, Guardião 08. Cliente, complete aproximação e aguarde transferência. Guardião. Guardião 08. Luciano 6320 desta para 2000. 2000906 6320 assinado. Com 1164, direita 120 para o localizador, chama estabilizar. Descida para 2000. A ilha de Taparica, direita. Gente, direita por 120, limite ao localizador. Taparica. Graças. Luciano 6320, velocidade a partir de agora 220, 220 lá. 220, 6320. Guardião 08 está agora 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação para pouso. Chame a torre 11895, câmbio. 08 Oceano 6320 sobre ele de Taparica. Direita proa 085 para intercepção localizador e descida para 2000 metros. Forma estabilizada. Direita 085, autorizado. Direita secreta para 906 0. Gol 2008 é o controle Salvador, procedente de São Jorge, foi direto Duna, ajustado 1096, descida para 4000 para o ILS 2008. Duna, descendo para qual mesmo? Para altitude de 4000 pés, câmbio. 4000 pés, o Duna, 2008. 2015, 120. Também 129. O ponto de espera 1295, 7385. 129, gente, bom voo. Falou, boa tarde, 964, livre da escuta. Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, tá vendo agora. Na sala final no 7, roda 08. Oceano 6255 é o controle, desça para 6000 na chegada Mari, ajuste no 016, 250 nós na velocidade. Número 5 para pouco. Excelente, 6000, 016, estabilizado, gol 1164. Gol 1164, está agora 4 milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação ILS. Nossos agradecimentos. Chame a torre frequência 11895 e até uma próxima oportunidade. Afirmativo, 1895, chama a torre, gol 964 e daqui a pouco. É. Pronto, não consigo dar uma olhada. 3805, linha decola imediato. Ah, afirmo. A linha decola 10, ventura 60 graus para nós. A linha decola 3805. Oi, Salvador. Boa tarde, eu vou 1164, externo, baixado, travado, visual. Gol 1164, boa tarde, fecha a aproximação, aguardando, está livre. Aguardando, gol 1164. O senhor 6320, meia dúzia de milhas só na passagem sobre o marcador. Nossos agradecimentos. Cheque o trem, torre 11895, caminho. 6895, põe a porta larga, até mais. Certo. 90, gol 964. Dá 3205, decolou 0700, controle 120.8, bom voo. 120.8, boa tarde. Controle, boa tarde, Jota 3805. 3805 é o controle, meu cordial, contato radar, após 2000, voo e Leda, Leda Mótima, câmbio. 2000, Leda, Leda Mótima, 3805. Patango, Eco, Delta, Foxtrot, controle. Tente prossiga via corredores, informe através de Veracruz, posteriormente Paripe, Interlagos, rotatória, circuito da pista 17 do Aeroporto Internacional. Ajuste agora 1015. 3-0 naves na escuta, o ajuste do altímetro em Salvador, 1015, câmbio. Azul 41 no meio, desça para 7000, ajuste no 095, chegada a mais. Autorizado. Vou 2008, desça para 2000, ajuste no 095. 2008. Oxente do Rivete. Alfa, Fortaleza da Juliette, o nono mesmo. Autorizada, pista na zero, ventando 30 graus, meia dúzia noite. Livre pouso, 90, 6320, 090 na meia. Do 5, tráfego, posição de 3 horas, 7 milhas, voando Duna, aeronave da Gol, passa 9200 para 2000 PEG. Informação de tráfego para o Oceano 6255. Exalte, Lênia, 255. Voo 2008, passa 8.700 para 2.000, tráfego à esquerda, afastado 6 milhas, na posição Mari agora, aeronave da Avianca, Oxaré, passando 1.500 para 6.000, informação de tráfego para o Voo 2008. Até mais tempo, tráfego 2008. Lá, vamos seguir essa aeronave, o meu 2.500? Senhor, é o número 1 para pouso, câmbio. Vamos manter velocidade, meu 2.500. Tem condições de voador, né? Então, quero desculpar, o Gol 2008 que está descendo para 2000 é o número 1. O Oceano 6255 é o número 2 em descida por enquanto a 6000. Quero desculpar. Ele está na posição de 3 para 4 horas, nossa. Exatamente, está mais baixo. Série do 2230, Antônio Pátio, siga via Índia. Na porta de espera, torre 18, decima 95, ajuste na 015, boa noite. Sende via pátio, Índia, porta de espera 1895, com 25, boa tarde. Boa, Juliano, 964. 964, após o ATR que sai do pátio da passarela, siga para o portão 7. 7, após o ATR, portão 7, igual o 964. P255, o senhor vai ser vetorado para o sequenciamento, não vai entrar em espera. Sim. Qual o saneamento 320, vem com o companheiro? Espera o saneamento 320, siga via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 255. Positivo, desça para 3.000 pés. Desça para 3.000, 255. Pode voar, módulo 3805. 3805, mantenha o rumo de Leda e após Leda, módulo. Gente. Boa tarde, autorizando a linha aérea decolar, pistão na zero. Tentando 40 graus, 8 nós. Livre a decolada no 0, 2, 2, 3, 0. Azul 4196, voa e Duna, desça para 4.000. Duna 4.000, Azul 4196. Então 3805, chame Recife, frequência 1251. Recife 1251, 3805, obrigado, boa tarde. Boa. O 2008 está autorizado em LS. Achei autorizado em LS, 2008. 255 está sobre ele de Taparica, direita proa 090 para o localizador livre LS e aguarde transferência. Direita. 090 está autorizado, vai guardando transferência, lembra 255. Azul 4, 1-1-6, passa 1-0-1000, desça para 2000, sem restrições. 2000 sem restrições, azul 4, 1-1-6. Fusão, agora 27, Eco Delta Fox. Prosseguindo para a rotatória, chame torre, 1-1-8-9-5, câmbio. 18-6, Gratio. Controle, Salvador, passaria 2230. Passaria 2230, controle Salvador, prazer falar. Qual a razão de subida que o senhor vai empregar até o 050? Tornei de 1000 pés por minuto. Uma boa razão de subida. Está em contato, radar, suba sem restrições. Confirmo. Afirmativo, subindo sem restrições para 80, confirme? Confirmo. Afirmativo. O 2230, quando possível, se não for atrapalhar o controle, direto o destino. A princípio, vou manter a saída. Ok, então. O 2230. Oceano 6255, sobre a bela ilha de Taparica, desça para 2000 pés. Receba 2255, estabilizado. Interceptando a LS na pista de salvo 2008. O 2008, 3 milhas para o externo em aproximação, reduz a chega trem, torre 1-1-8-9-5-2-0-0-8. Obrigado. Lateral da arma, o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, pouso autorizado, pistão 17, vento no meio, 0 grau, 7 9. Eu vou 17, Fox. Seu 6326, controle, vou direto Duna para ILS pista 10 e aguarde a prestação do serviço radar. Câmbio. Aguardando a prestação para pouso, voo 2008. Salve Salvador, muito boa tarde, voo 96, informação ótima, de Natal 370. Eu mandei 5 para Natal, para a saída da PUC, aguarde cópia. PUCA, na segunda, para o 4116, reduz a velocidade para 220, está autorizado em LS. Sim, bastante 20, autorizado em LS. O seu número 255 está agora 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo e aproximação para pouso. Nossos agradecimentos. Cheque o trem, torre 1895, câmbio. 1895, boa, até daqui a pouco, 255. Certo. Quiete, desça para o nível 150. Autorizado, 150, Sonia, 1350. Salvador, muito boa tarde, CM255, estabilizado na 1-0. 255, boa tarde, pode fazer a aproximação, rodando autorização de pouso. Guarda, 255. Pegada da Fox, sala 02, livre costa para 500, aqui se via para Palma, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Por controle do 2230, controle. Prossiga. Após o nível 120, está autorizado o direto conquista. Afirmativo, após 120, direto conquista, muito grato. Luciano 6326, a senhora identificação? Com 2008. 2008, Oscar Juliette, Alfa Juliette, portão 111, olha. Oscar Juliette, Alfa, portão 11, obrigado. 1256, pronto, cópia? 256, pronto, cópia. Cruzado para Serra Brava, Serra Gulf, nível 370, decola da pista 10, saída Puca, transição Zipar, após Zipar no informe do loop 10, posso conforme a rota. Controle 120, decimal 8, transponda 5136. Não autorizado nível 370 até Natal, aeroporto São Gonçalo do Amarante, decola da pista 10, na saída Puca, transição Zipar e interceptando do loop 10. Acionado 5136, controle 208, bono 256. Correto, 2-5-6 para os bancos, realmente. Vai chamar, muito obrigado. Cheque o trem e chame a torre. Frequência 11895, câmbio 1895, boa. Boa. Salvador, muito boa tarde. Azul 4116, final de 7.16. 4116, boa tarde. Qual é a sua aproximação? Guarda pista livre. Teve pouso, 4116. Negativa, guarda pista livre, 4116. Aguarda, guarda. Bachané, 6255. Sala 16, direita, sala 1, 21, decimal 9, uma boa tarde. 219, boa tarde, 6255. Salvador, boa tarde, 6255, livrão. Boa tarde, 6255. Siga de Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, 6255. Dando ingresso para o Flamengo 255? Negativo, porta 9. Obrigado. Oceano 6326 está agora 25 milhas para a duna. Está autorizada a aproximação ILS agora e transferência. Autorizado a aproximação, guarda transferência, 6326. Júlio, nível 380. 219, boa tarde. Conquista o 2230. Cruzou o Golo 20. Entendi. Roda pistão no zero, primeira curva à direita, curva perfeita da saída da El, muleta, transição Motivan, interceptando em forma de Luna zero, segue até Piraí, após conforme rota, um bar em forma de Lu 44. Controle Luna 20, décima 8, transporta 51 a 46. Prezado Guarulhos, 360, fala Luna zero, curva à direita, saiu, saída da El, é. Saída, transição. Saída da El, transição Morte, Noel, Presulu 10, Piraí, Umbagio, Presulu 44, 1208, controle, 5146, transponder 6315. Correto, 6315, chama para o Chubeca, Sargento. Câmara. Eu falo, boa tarde, a turma 4196 livrou na Fox Panalpa agora. Brasil 4196, agilize via Alfa, Juliette, portão 3. Agilizando Alfa Juliette, Gate 3, Azul 4196. Luna 256, coordene com a equipe de solo. Após a Embraer da Azul, aqui à sua esquerda. Estou autorizando o pushback também. Ok, então após a passagem do colega da Azul, no acionamento do colega da Azul, está autorizando o Luna 3. Aqui. E nós temos que aguardar ele estacionar nele. Sim, ele já chega, já parquei. Solo, o Azul tá agilizando aqui, tá? Desça para 5 mil. Salvador, Oxenero 6142, autorização recife, nível conforme o plano, ciência ativa. Oxenero 6142, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado 350 para Recife, acorda pistão na zero, primeira curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, transponda 5166. Recife 350, rota conforme o plano, detalhe da 10, curva esquerda após. Puca, Caju é a saída. 1208 é o controle, 5166 no transponder, 6142, estamos em posição número 4. Correto, 6142, tinha para o pushback, exatamente. Mike Eco Juliette, prossiga. Vitor Lima X-ray, contato, radar, passa 190.000, descendo para 5.000, a 60 milhas afastado de Salvador. Confere posição, Salvador. Vitor Lima X-ray, autorizado, 085, seu destino será November Mike India, recolha da pista no 7, primeira curva à esquerda, inicialmente no corredor axé restrito, corredor forte, restrito 1.000 pés, até a liberação do controle que aparece no 20.8, transponda 5.1.3.0. Para passagem sobre o marcador externo em aproximação, reduza, chegue o trem, chame torre. 1-1-8-9-5, câmbio. 295-R2, OCNM, a 326 graus. Correto, Mike, quer que o Jetson 5 a bordo? Falou, Saliba. Abraço, senhora. Chama 2-295, Vitor. 26, boa tarde. Pouso autorizado, pistona 0, ventana 50 graus, 7 nós. Autorizado, pouso, pistona 0, Oxanem 326. Valeu. Bruno 256, siga via Índia, 1895 no ponto de espera, ajuste 1015, bom roubo. Ele fica autorizado via Índia, pode chamar chama 2295, 256. Oi, muito boa tarde, boa no 256, ponto espera na 10 pronto, diz algum colega na final. Bom, no 256, boa tarde, após o Chanel na final, utilizado a linha e mantendo no 0. Após o Chanel e mantendo no 0, boa no 256. Passaria do 2230, controle. Prossiga. Chame Recife, frequência 1288, câmbio. Recife 288, um bom trabalho. Boa. Juliette, repartindo a ponta, espera da Romeu, ajuste no 05. Papá, Mike, Papa Bravo, é o controle, Salvador. Boa tarde, estamos cruzando 158, autorizado até 150 para a próxima descida para Valência. Desça para 050, em Salvador, o ajuste 10 no 5. O ideal seria, Vem falando 30 graus 79. Está autorizado a linha 35 aguardando a coordenação. Panermia 326, solo 29, direita, solo 1, descendo décima 9. Descendo 9, direita, boa, Panermia 326. Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360, via rota de voo, pista 10, primeira curva direita. Dael, Leda e Dev, perceptando peso no 44, sei conforme. Transponde 5415, controle 120, décima 80. Está agora 40 milhas afastado de Salvador, altitude 7.600. Boa sobre a água, desça, sem restrições, para 2.000, câmbio. Ó, senhor, confere, vai para 2.000, vitória vai sair, obrigado. Coro 2.56. Só para Bravo, foi estimado para Bolo. Ok, hora certa, 1730, informe condições para mudança de regra. Informado. 26, essa aqui foi Alfa. 3, 2000, Alfa. Repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, cinema 3, 2000. Quase está indo 64 já. 1-2-5-6, decolou 3, 1-2-0, decimal 8, decolou. 2-0-8, Gona 2-5-6. Controle Salvador, muito boa tarde, Gona 2-5-6. Gol 256, controle Salvador, está em contato, radar prossiga como autorizado no voo de Salvador para São Gonçalo do Amarante, câmbio. Ok, então segue via, Uca até São Gonçalo do Amarante, Gol 256, possível uma prova mais curta? Anotei. Obrigado. Tânia 3, Gona 5, vai seu push. Três 2000, siga via Juliette, portão 01. Juliette 01, na Chanel, 3-2-6. Aqui, Papa Bravo, está visual, solicitou mudança de regra, hora certa 1733, acaba de mudar, proposto e aceito, não tenho tráfego para informar, bom pouso em Valença. Frequência livre. Bono 256, o centro de controle de área autoriza voar de par. Ok, prontos de par, Bono 256, muito obrigado. Juliette, vento 1,70 graus, 8 nós, autorizado a decolagem, pista 35. Salvador, boa tarde, bom nome, Gol 966, esse é o controle de Salvador, meu cordial. Ajuste, 1015, desça para 6000 e voe direto Duna, para aproximação ILS. 6000, Duna de Gol 960. Alô, União 42, para posicionamento no 04. Pode ser 2 autorizado, feedback, Sena Chantex. É um ataque, União 42. Inicialmente 1.500, peço a liberação do controle, transfere para o mês, mundo 10.8, bom voo. Sete, vai chamar Salvador agora, 1.208, obrigado, até a volta. Sim, vai formar estabilizado. Controle de Salvador, Papai Romeu, Mike Eco Juliette, boa tarde. Mike Eco Juliette, é o controle, suba sem restrições até o nível de voo 055. Sete, não restrições, sem restrições até o nível 055, Mike Eco Juliette.